portão? Portão 05. Tem, sendo 05, chama pronto pro Chibeque Sanamento, sendo 3304. Chama lá pronto, sendo 3304. Sendo 325, 9, pronto, cópia. Oito cinco nove Curitiba chamou para copo. Autorizado a linha e decolar do 17, o vento 090 graus, com 9 nós, o Mike e a Covita. 1435, decola o 59, controle 119, decimal 35, agora bom voo. 1935, bom dia. Controle Salvador, vou no 435, contato radar, suba para nível 240, cruzar 2 mil pés, autorizado pro de Lida. 2 mil pro de Lida. Tá subindo pro 240. Leão, 4 horas, autonomia. Tanto 3663, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre, em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. 05, táxi até o ponto espera, dá 10, chama 526, bom voo. São Salvador, é o 5891. 5891, prossiga. É, 5891, tá um pouquinho cedo, não é pra saída não, pra confirmar a saída em uso pra Guarulhos. Polo 1200, chama agora o controle, 1935, bom voo. 1935, mais 2. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após posição Elefa, Eco Lima, Eco Fox Trot Alfa. Arbor, Elefa, obrigado. Mil pés direto, Manantia? Debatido, mil pés direto, 07, provido. Prelicente, o Mike é convidado. Alternando, Daniel. 1923, táxi autorizado via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre, em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, tem um bom voo e grato pela colaboração. Autorizado, parte principal, Indy Alpha, ponto de espera da 10, Torre, 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1015, bom trabalho, até a próxima, gol 923. Salvador, teria mais quanto tempo para o Xanera 6225? O Xanera 6225, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, iniciando o táxi agora a partir da posição meia dúzia, autorizado para o Chibeque acionamento, chama táxi. Após o Gol, autorizado para o Chibeque acionamento, chama para o táxi, o Xanera 6225. Equipe 5345, chame o centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 261, alterna? Negativo, é 125, decimal 1 e alterno 133, decimal 25. Trip 5345. Obrigado, até mais, bom dia, senhor. Até mais, bom voo. É o 3663, livre decolagem da 10, vento 100 graus com 12 mais. Autorizado decolagem 103663. Torre Salvador, gol 1923. Gol 1923, bom dia, autorizado alinhar e manter a cabeceira 10. Bom dia, autorizado alinhar e manter a cabeceira 10, gol 1923. Dael, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, quando intercepta o Zulu 16 e segue conforme a rota do plano. O controle em 119 decimal 35 e aciona 5553 no transponder. Autorizado Campinas, 360, decola da 10 com curva direita, saída da El, após Leda, após Bridge, Upper Zulu 16. Controle T1935, transponder 5553, azul 4299. Protejamento correto, portão 08, chama pronto para o pushback acionamento, azul 4299. Chamará, obrigado. Solo, muito bom dia, 35221, no 500 da Juliette, 180 para conquista. Trip 5221, formação Juliette confere, autorizado Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, e após direto, Vitória da Conquista. Controle em 199, decimal 35, e aciona 5547 no transponder. Autorizado, 200 para conquista conforme, perfil da subida Arbor. Após DCT conquista, controle 119-35, transponda 5547. Protejamento correto, remota 12, chama pronto, pushback acionamento, trip 5221. Vai lá para pushback acionamento, 5221. Uniforme Índia Zulu Alfa, prossiga visual para Salvador, proa da rotatória, Índia Zulu Alfa, o Kenegão no 0 no 5. Quatro, três, cinco, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 25 133 25, gol 1435, obrigado, um bom dia. Salvador, o Machinero 6225 para o táxi, com 4 horas e 50, 48 a bordo, alternando Goiânia. Machinero 6225, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre, em 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera Torre, em 118, decimal 60, ajuste no 0 no 5, obrigado, senhorita, um bom dia. Centena com 109. Teve decolagem 923. Alô, Salvador, são 3304 no 05, pushback, acionamento. São 3304 no 05, autorizado, chama táxi. Chamar para táxi, são 3304. Em modo charge, 3.300 pés. Terra Max Zulu, intenção prosseguir para Salvador, apenas o teste. Índia Zulu Alfa, desça para o 1500 pés e a proa ideal para a rotatória, a proa 105, proa 105, Índia Zulu Alfa, é a rotatória do CIA. Para o táxi 5225. 5, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter na 10, chamei 6225. Salvador, olha, 923, decola na Arbor. 360, voo 923, vigilância. É, vigilância 360, 923. Solo Salvador, bom dia, UTA 3859, autorização Curitiba, nível 340, informação Juliette. Então, 3859, bom dia, informação Juliette, confere. autorizado Curitiba, nível 340. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Eudes, Eco Uniforme Delta, Eco Sierra, quando intercepta Pesulo 44 e segue conforme a rota do plano. O controle em 199.35 e aciona 5545 no transponder. Ciente, 340 autorizado Curitiba, decola da 1-0, direita, da El Leda, pós Eudes. Upper Zulu 44, conforme o plano, Serra Charlie Bravo, Upper Alpha 310 até Curitiba. O controle 119.35 e o transponder 5545 TAN 3859. 859, cotejamento correto, confirma o portão? Estamos na remota aqui, do lado da Total Cargo. Ciente, parte 3. Chama pronto para o pushback acionamento, então 3859. Ciente. Bom dia, formador, Xanar 6312, a posição é 1-0 para o posicionamento. Xanar 6312, por gentileza, um minuto para iniciar o push. Nós temos uma TR da Trip já iniciando na remota 1-2. Coordene com a equipe de solo se houver condições de iniciar, de modo a não interferir no pushback da mesma, autorizado. Ok, vamos coordenar. Então agradeço, Xanar 6312, reportando para o chat. Cuno 3325, 3663, bom dia. Tráfico reportado em sequência até o regresso. Minha 225 decola os 1-0, controle 1935 com o voo. 1935, bom dia, bom trabalho, senhor. Bom dia. 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. O Trip 5221 inicialmente está sendo autorizado até através do 612, aguardando para prosseguir. Vai seguir o Airbus Dacton e prosseguir como número 2 no ponto de espera da 1-0, ok? No ponto de espera, transfere a torre em 1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 5. Ciente, Trip 5221, está atento ao trânsito. Paulo Salvador, 3304 para o táxi, tem 48 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alternando com o fim. São 3304, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera torre 1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 5, bom voo. 0 no 5, ajuste, Índia Alfa, ponto de espera 3235, são 3304. Voo 923, chame Recife na frequência 1260, alternativa 12818. Firma a alternativa? Alternativa 128.8, gol 923. Centro Recife agora 126, decimal 0, caso negativo 1288, gol 1923, bom trabalho. Via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Se não pode esperar a torre em 1 ou 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 095, bom voo. 1095, pátio, índia alfa, 18 meia dúzia, não pode esperar. Obrigado, bom dia, Xanema, 312. Torre Salvador, muito bom dia, 35221 no ponto de espera da Alta. 5221, bom dia, após a rolagem do R2, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. A visual ao contrato, vai alinhar e manter, após a passagem. Então 3304, decola 15, controle agora 1935, bom voo. 1935, 3304. Só para informação, o Índia Zulu Alfa conseguiu identificar na carta o portão Rocha-Nero. Confirma, Índia Zulu Alfa? Só para informação, o Índia Zulu Alfa conseguiu localizar na carta aqui o portão rotatória. Afirmativo, Índia Zulu Alfa, a Paripe está à sua frente mais cerca de 5 milhas. E a rotatória, para manter essa proa aí, vai estar cerca de 12 milhas. Certo, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Eu tenho 3304. Bom dia, tenho 3304, 380, saída Arpó. Afirmativo. Curvando à direita agora, pode voar Arbora, tenho 3304. O 3304 pode voar Elefa. Elefa, muito obrigado. Cinco, livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-2 de nós. Está iniciando 5221. Pode ir para o Xanema, 312, pode chegar na próxima. Oxenema 3-1-2, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha manter, Oxenema 3-1-2. 1-2-6-8-5, alterne, 1-3-3-6-5. 1-2-6-8-5, 1-3-3-6-5, bom dia, um bom trabalho, senhor. Aumente. Decola 17, controle 1935 agora, tem um bom voo. Controle 1935, graças. Salvador, muito bom dia, trip 5221. 5221, bom dia, submantenha o nível 200, saída Arbó. Ok, 200 no perfil da Arbó, 5221. Dois livre da colagem da 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-0 nós. Iniciando a chinema 3-1-2. Solo Salvador, 3-2-9. Estou confirmando o transporte de órgãos vitais, o TAN 3859. Isto. Sente autorizado para o inspecionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi 3859. Controle de Salvador, muito bom dia, Sané 63, Zona, com informação Juliette. Bom dia, 6-1-1, descida para 4 mil pés na chegada Bonfi, 1-0-1-4, ajuste em Salvador. 1014 na Bonfi, descendo até 4 mil, né, 6-3-1-1, libera a velocidade pra gente? A critério. Obrigado. Decola 2-0, controle agora é 1935, bom voo. 1935, pegada até a volta, chinema 312. Controle da chinema 312, perfil Puca Jambo, cruza 2 mil pés. Suba 350, 6312, vigilância. 350, chinema 312. Alfa, visual Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, para ingressar no circuito, Índios do Alfa. 18-6, Índios do Alfa. 8-1-1, Guarulhos 360, pronto, cópia. Afirmativo, pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após a posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, onde intercepta a Pesulu 21 e segue conforme a rota do plano. O controle em 199.35 e aciona 5560 no transponder. Bom, o Índio Zulu Alfa gostaria de prosseguir para o pátio 3 após o pouso. Tem condições de pousar pela 1-0? Afirmo, está autorizado o ingresso final da 1-7 aguardando para girar base para 1-0. Índio Zulu Alfa. Final da 1-7 aguardando base para 1-0, Índio Zulu Alfa. O ajuste agora 1-0, 1-5, está alternando entre 1-0, 1-4.9 e 1-0, 1-5, o Índio Zulu Alfa. Certo, ajuste 1-0, 1-5. 9911, informação em curso Juliette, Fortaleza 310, copia? 510, Juliette, copia. Utilizado Fortaleza, nível 310. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Proti. O controle em 199 decimal 35 e aciona 5557 no transponder. Autorizado 310 para Fortaleza, decola 210 com curva esquerda após, na mão no trote. Controle 19935, o transponder é 5557, o total 9911. Planejamento correto, apenas confirmando, após a posição Momo, vai voar a posição Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, e após a posição Froti, ok? Positivo, Momo, Cogibo, Froti, grato. Seguinte, no pátio 3, chama pronto para o subaccionamento, total 9911. Chamará, total. Oi, vai ser autorizado a girar a base direto para o 1-0 agora para o Índia Zulu Alfa. Afirmo, Índia Zulu Alfa, está autorizado o pouso, pista 1-0, vento 080 graus com 1-0 nós, tráfego avistado. O Índia Zulu Alfa copiou? Copiado, é pouso autorizado na 1-0, Índia Zulu Alfa. Táxi no 3259, 144 a bordo, novamente 4 horas e 5, alterna Campinas. Então 3259, táxi autorizado via parte principal, táxi ideal até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera a torre 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Pátio de Alfa, 18-6, obrigado, bom trabalho. Papau Índia Zulu Alfa, Papau Uniforme Índia Zulu Alfa. Papau Uniforme Índia Zulu Alfa, táxi em frente Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo é Alfa pátio 3, Índia Zulu Alfa. Solo Azul 4299. Azul 4299, prossiga para o estacionamento. Afirmativo. Autorizado, no portão 08, chama táxi azul 4299. 4299. Lima Alfa, mantém os corredores da Salvador, Caixa Verde, Veracruz e após Interlagos. Reporte para o início de descida, 1.500 pés, ajuste 1-0-4. Para 1.500 pés, 1014 é o ajuste, nós vemos Lima Alfa. É 6312, chame o centro Recife, frequência 12685, alternativa 13365. 3085, 3365, o chame é 6382. 6312. Salvador Approach, good afternoon. Hawker 907, Mike Charlie is with you at 13000. We have information, Juliet. We are deviating a little bit left of course to avoid weather. Good morning, Nina. Correction, November 907, Mike Charlie. Radar surveillance after deviation, fly direct to Itapi to intercept my arrival. Okay, you broke up a little bit. Can you read back the arrival, please, for Hawker 907, Mike Charlie, sir? After deviation, fly to Itapi position to intercept my arrival. As soon as possible, descend to flight level 050. Well, Alfa está livrando 4-3.